Espalha é uma tradição. Bailinhos de rodas, chamarrita, animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas, chamarrita, animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas, chamarrita, animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas, chamarrita, animação. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Põe a mãozinha, agarra a cinturinha e canta oh, oh, oh. Põe a mãozinha, canta na cabecinha e canta oh, oh, oh. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h17 sur Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes avec Manu dans son émission Découverte. Donc voilà, vous avez passé 2 heures avec moi, de 17h à 19h. Donc pour tous ceux qui veulent nous écouter, ils peuvent nous écouter sur l'onde FM au 96.2 FM, mais aussi sur le site internet au www.radio-arc-en-ciel.fr. Nous sommes le vendredi 10 juin 2022 et actuellement il fait 27 degrés dans la zone d'Orléans. Aussi pour vous dire que l'émission Découverte sera vendredi prochain en direct de votre magasin Hyper-U à Bôle. Donc venez nous rejoindre à partir de 19h, vendredi prochain, c'est-à-dire vendredi 17 juin. Donc Radio Arc-en-Ciel sera sur place à Hyper-U le vendredi 17 juin. Et donc ça sera l'émission Découverte qui sera faite en direct du magasin Hyper-U.

Está pa' salir, pásala, cabrón. Por eso la cómica compra en el mall. El colorcito que le deja el sol. La música en el bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Se acabó la ley seca. Cuando ve con quien peca. Yo tengo dos Bugatti, pero uno de ellos eres tú. El rojo 27, pero bebé blue. Los fines de semana en la concha. Este busqui prendemos una onza. Tengo tan una de sales. Sem parar, e vão soprando com jeitinho, só aprontando que até fica o sem ar. O que ela tem é minha gaita de fogo, sem parar, e vão soprando com jeitinho. Aprontando que até ficam sem ar. O que elas querem é minha gaita de fogo, sem parar. E vão soprando com jeitinho, só aprontando que até ficam sem ar. Um dia deste estava eu lá na aldeia, bem descansado a tocar na minha gaita. Apareceu de repente a Manuela, dizia ela, ó João, empresta a gaita. E preste, mas tens que ter juizinho. Vais prometer que a tratas com carinho. Se deres ao sol, não apertes jamais, porque é sensível e tens que soprar demais. O que ela tem é minha gaita de fogo, sem parar. E vão soprando com jeitinho, só aprontando que até ficam sem ar. O que ela tem é minha gaita de fogo, sem parar. E vão soprando com jeitinho, só aprontando que até ficam sem ar. Estava eu lá na aldeia, bem descansado a tocar na minha gaita. Apareceu de repente a Manuela, dizia ela, ó João, empresta a gaita. Empresta sim, mas tens que ter juizinho, vais prometer que a tratas com carinho.

mesma saudade. Eu e você, você e eu, presos na mesma saudade. Porque ela coração. Pediu-me para eu ir ajudar, mas daqui o povo sair. Então fico ao lado da serra, foi o mais fácil que encontrei.

Toutes les saveurs et les couleurs du Portugal sont dans votre magasin Hyper Rue de Baule du lundi 13 au samedi 18 juin. Et oui, n'oubliez pas, donc vendredi prochain à partir de 19h, donc Radio Arc-en-Ciel sera en direct, l'émission Découverte sera faite en direct de l'hypermagasin Hyper U à Baule. Donc vous pouvez venir nous rejoindre sur place, voilà, à partir de 19h, nous serons là-bas. En attendant, bah écoutez, voilà, 19h54, mon émission arrive à sa fin. Pour moi, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain au magasin Hyper U de Baule. Et juste après, vous allez retrouver Albino avec son émission Mavrica. En attendant, je vous souhaite tous un bon week-end, un bon fin de semaine. Dela, a menina me falou, mas pra cima das canelas eu fui parpando, eu fui parpando.